Desculpe. Lamento, mantenha presente e prova o limite ao localizador. Direita Xé, aciona o código 0112 e controle 1208, 4 a bordo no parte 4. A bordo então, posso considerar 9, POP? Sente o pressionamento, táxi Torino 98 decimal 95, hotel Jet Serra. 076, boa tarde, autorizado chegar da mar e desça para o nível 070, reduza para 250 nós. 070, já reduz 250 nós. 070. Então, 3216, bom dia. Sente a informação Oscar 2509. Cabeceira com nível 1970. Gente, são 3216, bom dia. Autorizado chegada a Mário. Mantenha 2509, desça para o nível 080. Para 080 na Mário, 3216. São 3216, altímetro em Salvador, 1903. 1903, gente. Suona 790, decolando 05, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Ah, boa tarde. Flores, Salvador, boa tarde. Suona 790. Suona 790, contato radar, suba para o nível 370, saída Fuca. 370, Fuca. Zulu, mantenha, informa que vai ultrapassar o curso do localizador, o novo limite será o QDMIC 080 de Simbra. 080 de Simbra. Lima Zulu, informa o tráfego que irá precedê-lo na aproximação, agora na sua posição de 10 horas, 4 milhas e meia, é um Charlie 560, rumo Nordeste, mantendo 2.000 pés, é, com 220 nós de grau de speed em redução. Afirmativo. Lima que o Zulu tem condições de reassumir navegação na Prod Duna? Afirmativo, reporte estabilizado no LS, rei da pista na zero. O 3804 reduza para 2009. Reduzindo 2009, 3804. Correção, 2209, está 3804. 2209. Estabilizou no LS X-Ray da 10, X-Ray Charlie Fox. X-Ray Charlie Fox, passou o Duna, completa aproximação, chame a torre 1895. 1895, bom, X-Ray Charlie Fox. Com 1556, chame Recife no 251, alterna no 3395. 251, alterna no 3395, Recife, gol no 556. Dá 3804, desce para 3000, altímetro no 0 no 3. 3000 no 0 no 3, dá 3804. Azul 4076, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, o limite é o QDMIC 1900 de Simbra. 0020, limite 105, 0070. Com 1962, desce para 4000 pés, altímetro no 0 no 3. 4013, eu vou no 0. Então 3216, reduz para 220 nós. 220, 3216. É um Juliette Serra, autorizando o táxi até o ponto de espera da Oscar. Reporte lá. 4, oceano, identificação. Força aérea 2704, contato radar, 63 milhas do oeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 090, chame quando pronto para descida, QNH em Salvador 1903, voe para a posição Mare para a chegada Mare. Força aérea 2704. Azul 4076, desça para o nível 050, QNH 1903. Tá 3804, reduza para 1809, nós, informa o tráfego na sua posição de agora 12 horas, 10 milhas, está em Duna, é um Charlie 402 com 1970 nós de grau de speed em redução. Reduzindo, tá 3804. Speed check. Intercepte na proa 045, reporta estabilizada. 045 vai reportar estabilizado. Papatango Lima Quilo Zulu, confirma estabilizado? Tá no áudio, Lima Quilo Zulu. Ciente, completa aproximação, chame a torre 9895 Lima Quilo Zulu. 2965 Zulu. 1962, reduza para 2109, Gona 962. 2909, toma 62. Tá 3804, desce para 2000, QNH 1903, está livre LS, reporta estabilizado. Desce 2000, vai reportar estabilizado no LS 3804. Lima, aquilo do Lucas, firme? Afirmo, no norte. Intenção de pouso visto na 0? 1 na 0. Gente, continua a aproximação, aguardando as intenções de pouso, Lima, aquilo do Lucas. Guardando o Lucas. Vem Charlie Fox, solo 1-0, 3-0 táxi, via sua faixa, cena frequência livre. Zulu, Juliette Serra, guarde, cópia número 2. 962, vai seguir tráfego na sua posição agora de 11 horas, 7 milhas e meia, está interceptando o localizador, rumo ao nordeste agora, é um Alfa 320, é, passando a 3.500 pés, descida 2.000 pés, com 1.809 de ground speed em redução. Cheque, vou lá, verdade. 895, chame Recife na 251, no alterna na 3395. Recife, 3395. Com 1.790, vai passar o nível 180, chame Recife no 2085, alterna 12545. 1285, 1245, 790, boa tarde. Boa. Azul 4076, para interceptar o localizador, curva direita na proa 060, reporta estabilizado, descida até 4.000 pés ainda autorizado. Ok. 4.000 pés, proa 060. Salvador, papapá, o Capitão Otávio, está em condições visuais para o cancelamento, solicita o Mateus 085, como diz o sinal. Papapá, o Fatango Tango, regra de voo modificada 0592, submantém o nível 085, quando possível, estimado para pouso em Léo. Estimado para pouso 1545 em Léo, Alfa Capitão. Gente. 3216, desça para nível 050, QNH 1903. Desça para o nível 050, altímetro na 093, reduza para 2109. 2109, descendo para o 050. 3216. Atrizou o TAM 3804. TAM 3804, chame a torre 9895. 3895. Gol 9962, intercepte na proa 040. Ok, esquerda, 040 para interceptar. Afirmativo, desce para 2.000 pés, QNH 1903, reporta estabilizado. 2.000, reporta na 1903. Chegando 1.80 graus, 069. 3.000, 3.000. 3216, desce para 4000 pés, altímetro 9013. 4000, 3216. Nível 180, saída da El Coral, decolador 10 direita após decolagem, 5513 é o código, 1208 controle. 00 de cima. 100 de cima é nosso limite, vai manter a prova, 3206. Azul 4076, informa que o tráfego que precederá na aproximação está agora nessa posição de 12 horas e 7 milhas, rumo. Está em duna agora. É um Boeing 738 com 1909 nós em redução. Ciente, 3209. Azul 4076 está ciente, cara, obrigado. Ciente, Sierra, decolou 114, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, segura a terra, obrigado. Papá, papá, Zulu, Juliette Serra, autorizado Salvador, Sierra November, Victor Bravo. Rota direta, axé, decolador no 7 direita após, ingressa, corredor axé, 1 no meu país. 0116, o código 1208, controle. Erra, 1 no meu país, direto Manati autorizado, reporte livrando CTR. Tá Azul 4076, desce para 2000, QNH 1903, está livre LS, rei da pista no 0, reporte estabilizado. Ele envelhece, estabilizou agora os 4076. Gente, aguarde transferência, 4076. Guarda. Tá 3216, desça para 3000 pés, QNH 1903. 3000, 1903, 3216. Gol 9962, se a minha torre 9895. 295, 9. Bom, decolador 7, esquerda, pós. O código 5505 e o controle 1208. 0, altímetro 903. Pronto, autorizado o localizador, conta 3216. Nesta prova está autorizado. Reporta estabilizado, desça para 2000 pés, então 3216. 2000, 3216. Do 4076, chame a torre 118 decimal 95. 895, bom dia. Bom dia. Acionamento táxi, torre 118 decimal 95, ajuste 1013, Mike Lima Fox. 3, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera no 0, chanel 62. Obrigado, pushback. Você não é cruzando quando eu parar táxi, agora 864. Tá 3804, solo 1 no meio, libera a direita, solo 1, 21, 19. Direita 219. Zulu, Juliette Serra, autorizado ingresso pistão no 7, reporta linha de pronto. Alô, bom dia, 3804, livrou? 3804, Alfa Juliette, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. 1962. Torre, boa tarde, Azul 4076, final de 4 milhas, baixada travada. Azul 4076, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda. ...6254. Autorizado Salvador, Santos Dumont, Represor 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. O restante conforme rota, nível 360. Saída da El Leda Motiva, Decola 10, direita após, 5533 é o código, 1208, controle. Paulo 18, libera a direita, Paulo 1219. 219, porra, merda. Da Leda, Leda Motiva, chama o controle 120, decimal 8, 5533, no transponder, Oxanermia 254. Correto, chama pronto, portão 1. Obrigado. Meia estabilizado, LS90. Contra os 2 e no meia, continua aproximação, aguardando pista livre. Afirmo. Setor. Gente número 2, mantém posição. Soba, Diego, 962, vai livrando a 110. 1962, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reportando a Juliette, voo 962. Pelo Quebec Serra, aguarde Copa número 1. Voo Juliette Serra, livre decolagem, pista 17, vento 210, grau 059. Voo 1864, autorização para táxi sobre 111, autonomia 0158, alternando Aracaju. Confirmando. Autorizado o táxi até através do portão 07, aguarda aeronave da TAM parqueando 06, após prossegue até o ponto de espera, vem de Alfa no ponto de espera, torre no noite decimal 95, hoje no 03. Aguardando através do 7 para prosseguir no 864. Autorizado o táxi até através do 07, aguarda o Airbus estacionamento após vem de Alfa, ponto de espera de 895, com o hoje no 03, é o gol 1864, então, boa tarde. 1962 vai aguardar antes da Juliette a passagem da aeronave da companhia após ingresso. Aguarde a passagem da aeronave da companhia. Ativo para aguardar a companhia, tem alguém te ouvindo? Azul Alfa, mantém antes da Juliette. Mantém, Juliette. Você tem a previsão do nosso estacionamento? Alguém? O azul 4076, o gate é o 03, vai manter antes da Juliette. 4463, estimativa de mais 2 minutinhos. Gente, 2 minutos. Visual do gate do 962, por gentileza? 962, seu gate é o 09. 7. 1864, autorizado o táxi até o ponto de espera, observando a aeronave parqueada no 06, prossiga com cautela, no ponto de espera, torre 1985, ajuste no 012 agora. Com ajuste no 012, autorizado o táxi, ponto de espera 1895, com cautela, 1864. Hotel, Hotel Juliette Serra tem frequência livre. Até. 62130, linha mantém pista no zero. A linha mantém na 10, essa é 62. Três, dois, e no meia, solo aos dois, dois, libera direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 9, boa. E ela até o portão 09. Eu bati, vai agressar, seguir falando. 4076, segue o Boeing da Gol, seu portão 03. Boeing 03, o Boeing 03. Solo Salvador, boa tarde, 3216, Alfa. Mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. 3206. Torre Salvador. Salvador, boa tarde, gol 1864, ponto de saída aqui, 190, pronto. 1864, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, gol 1864. Back no 08. Gente, após a nave da Gol no 9, a gente inicia com 8.63. Confirma 4463, após o Boeing 727-800 da Gol parque ao seu lado no 08, inicia no 09. Após o Boeing no 9, a gente inicia, a gente está no 8.63. Afirmativo, após o Boeing no 9, inicia no 08, 4463. Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 02. Seu Quebec Sierra na escuta para cópia? Quebec Sierra autorizado Salvador, Siri, rota direta, Axé, decolada no 7 direita após. Respeitam o nome PES, restante da subida até o 025 em coordenação com o controle Salvador. Capela na frequência 1208, seu código é o 5530. Controle Salvador, boa tarde, Oceanero 6213. Cena 6213, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, voe Leda. 360, Leda, Oceanero 6213. 1864, livre decolagem, pista 10, vento 200 graus, 069. Livre decolagem, da pista 10, boa 1864. Serra Pate 5, acione com tem risco, chama táxi. Confirmou 3216? Afirmo, Juliette 302, então 3216. Prossiga. Traz do plano, 1967. A gente pista 17, vento 190 graus, 079. Gol 1864, decolado de 26, controle 120, decimal 8. 1208, agora 1864, boa tarde, bom trabalho. Tio Quebec Serra, na papá chama para ingresso na pista 17. Confirme para o solo. Solo azul 4463 para o táxi. Nós temos 74 a bordo. Alterna Salvador, autonomia 3 horas e 45. Puca. Boa tarde, Gol 1864. Contato radar 370, saída Puca. 370, Puca, Gol 1864. Consulha da presente voar Aracaju. Não tem saída, Gol 1864. Só escuta para voar lá que eu conto para você. Sou o farol da barra, o Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, irá manter o nome do pés até Valença? Afirmo, senhorita. Gente, confirma o estimado de pouso. Está estimando o sono 540. Gente, tem certo que está livre, nenhum tráfego não está informado. É. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, Papo Romeu, Mike Lima Fox. Romeu, Mike Lima Fox, contato radar, sua para o 250, saída Tuca. 250, saída Tuca, Mike Lima Fox. normal até o ponto de espera 4463, 1002 ao ajuste. 63, taxi certo até o ponto de espera. Quebec Serra. Livre decolagem pista 17, vento 200 graus, 069, quilo Quebec Serra. Dia 4463, ponto 010, pronto. Azul 4463, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 200 graus, 069. Autorizado alinhamento de decolagem 10, 4463. Salvador, hoje é o Abacate, Conselho 2704, está no ILS e agora está atingindo 2000. Conselho Aérea 2704, continua aproximação, guardando a instrução de pouso, reporta baixar e travado. Trem fixo, reportará quando começar. Quebec Serra decolou aos 30, controle 120 decimal 8. 208, obrigado. Chama R62, 13, chama Recife 251, Eterno 3395. Controle, boa tarde, é o Quilo Quebec Serra. Chama R62, 13. Quilo Quebec Serra, prossiga. Decolando no 7, solicito voar direto Siri 2500. Só 0123. Afirmativo, 0123. Sente. Inicialmente, está autorizado direto de China ou no 1500? Ou no 1500, aguardando 2500, o Quilo Quebec Air. Força Aérea 2704, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 07 nós. Está livre pouso por 2704 da Força Aérea. Azul 4463, decolada 231, estima o controle em 120 decimal 8. 208, obrigado. Passing position left on, requesting descent alpha. Passaria 2230, Skokhead End, clear on arrival, descend 3000 feet, QNH 1012. Adelante, Skokhead End, Adelante 2230, you're clear for Amman approach, 2230. Would you take in altimeter setting? 1012. 1012, thank you. Controle, bom dia, Azul 4463, decola no seu escudo. Azul 4463, contato radar, pula para o nível 180, saída da EL. 180, saída da EL, 4463. O 4463, após Dael, Leda, após Leda e Léus. Seguinte, após Dael, Leda e após Léus, 63. Quilo Quebec Serra, pode prosseguir a atenção para 2500. Autorizado 2500, confirma espaço de pouso. 05 da próxima. 1605. Salvador. Boa tarde, Altan 3290, formação Oscar. Altan 3290, identifica a chegada Mari, desce até o 050 e 250 nós. 050, 250 nós na Mari, Altan 3290. 864, Recife, 1685, alterna 2545. 2685, 2545, bom, no 684. Boa tarde, bom trabalho. Oceaner 6213. Transmissões cegas para o Oceaner 6213, chama Recife, 1251, alterna 3395. Solo, Focero 2704. Focero 2704, no solo 35, libera a esquerda, estacionar frequência livre. Libera esquerda, frequência livre, uma boa Azul 4463, chama Recife 251, alterno 3395. 251, 3395, 63. Deveria estar ativado, porém eu não tenho o seu plano aqui. Confirmando, o plano que o senhor tem informação é 1542. Azul 4463. Ainda na escuta do controle, Salvador. Ah, desculpe, senhor. Papá Romeu, Mike Lima Foxtrot, Recife 2685, alterno 2545. 2685, a segurada? 12545. 6254, livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de solo, infraestrutura, chama táxi. Autorizado, pushback, planejamento, 6254. Bomba 5 Uno, aguarde cota número 1, prepara Pucajamo, direto Natal, Pucajamo direto Aracaju, confirmando, Pucajamo direto Aracaju, pela Golf 677, aguardando cota. Direto, sai da Pucajamo para Aracaju, vai dando cota, bomba 5 Uno. Número 67 confirmando, é Salvador Confins ou Salvador Guarulhos? Salvador Guarulhos, 15h42 horário. 2230, descend 2000 feet, connect 1012, and clear final airport establishment localizer. Roger that, we're clear down to 2000 feet, and Timothy Sin is 1012, and I'm going to report on ILS 2230. R$2.500, o senhor vai na escuta permanente do controle. Oceania 6254 com 1103 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alternando o barulho. Autorizado táxi Indy Alpha no ponto de temperatura no 8395, Oceania 0102. 902, Indy Alpha, ponto de temperatura 8895, da pista 06254. Rumba 5 Uno, pronto, cópia? Rumba 5 Uno, autorizado Salvador Natal, via Golf 677, nível 110, 110, saída Conde, decola da 10, esquerda após decolagem, na saída Conde. O código 0260 e o controle 1208. Autorizado então, Salvador Natal, 110, via Globo 677, decola toda a esquerda, saída Conde, aciona 0260, controle de saída 120, decimal 8. Poderia confirmar se a saída inicialmente pagada foi a FUCA já, alterou então para Conde? Alterou para Conde porque vai no passo a passo, com o controle Salvador, juntamente com os controles Aracaju e após Natal. Aciona e chama táxi, Rumba 5. Só 3290, desça para 3000 pés, ajuste 1012. 3.0012 até 3290. Passarei 2230, establish a localizer. Not yet. Oh yes, on the localizer yet, not on the localizer slope. Complete final call tower 118.95. Roger, 118.95. Thank you, have a nice one. Or tower, Pasadena 2230. Good afternoon, checking in. Wearing full ILS for runway 10. Pasadena 2230, continue approach, stand by clearance to land, TNH 1012. continue approach, passenger 2230. Pastor 2-0, prossiga. Militar para autorização e acionamento. Confirmando, pastor 2-0. Pastor 2-0, autorizado Salvador Recife, via Pelusque 58, nível 270, saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme, decola da 10 esquerda após, código 5501 e controle 1208. Clear to land runway 10, wind 200 degrees, 08 knots. Our landing gear is down and locked, and I understand we are clear for landing runway 10, 2230. Confirm. Passarei do 2230. Chama pronto para acionar no pátio militar. Informo que no pátio militar, um Embraer 110 já está acionado. Já foi funcionamento, passarei. Deve acionar no pátio militar, informando que um Embraer 110 também se encontra acionado no pátio militar. É o Romba 51. Tá, ciente do Embraer, comando o pátio 10-0. Centro Recife, CGNA e AIS de Salvador, já verificamos com o DOC da companhia que o plano não é repetitivo, foi criado, não sabemos em que localidade, estamos já checando já com os órgãos competentes. Aguarde mais 5 minutinhos, eu acredito que já estejam aqui para a cópia. Gol 1867. Estabilizou até 3290, até o campo aberto. 3290, torre 1895. 7, autorizado Salvador, Brasília, vem para o Zulu no 7 Apino, restante conforme 360 nível, arbor, elefa, saída, recolador 10 direita após, código 5557, controle 1208. 360 para Brasília, conforme vem para o Zulu no 7 Apino, conforme, arbor, elefa, curva direita da 10, 5557208867. Correto, chama pronto. Confirmando o portão. Antes continua a aproximação, reporte no esposo baixado travado, ajuste no 092. Já está baixado travado, está 3290. 3290, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 0 menos. Tem autorização de pouso na 10, está 3290. Agora você está aqui, roda suporte, 4089 aguarde cópia, prepara da Leda Pidev. 5-1 para o táxi. Romba 5-1, autorizado o táxi do ponto de espera do hotel, confirmando o POB e autonomia? 09 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa de APC. Cruzado hotel, ponto de espera do hotel, aguardando para cruzar a pista 1028. Ponto hotel, gajão para cruzamento, Romba 5-1. Solo, ponto 2-0 para o táxi. Confirmando? Pastor 2-0 segue a aeronave Embraer 110 da Força Aérea até o ponto de espera como número 2. E lá aguarda para o cruzamento da pista 1028, mantendo a minha escuta. Tem ao hotel, tem uma aeronave na curtíssima da 1-0, após será autorizado. Mantém o hotel no momento. ONU, livre cruzamento, pista 1-0, aguarda na Delta, instruções para prosseguir o táxi. Prossegue até a Delta, aguardando para prosseguir o táxi. 2-0. Da aeronave Embraer 110, autorizado cruzamento na sequência, Delta, mantém a Delta aguardando instruções. Segue, segue na aeronave 10, Delta, aguarda restrições e passou. 3-2-9-0 da Tanta, passagem Embraer 110 da Força Aérea na Alfa. Da passagem ao Embraer, tá? 3-2-9-0. Rumba 5-1 autorizado Alfa, Juliette, Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-2. Alfa, Juliette, torre 7-2-9-5, Rumba 5-1 para o 10. Sou 2-0 na escuta do solo. Pode. Livre cruzamento, reporte na Delta, aguardando, dando passagem ao Airbus 320 da companhia TAM, após ingresso à retaguarda do mesmo. Chefe, vamos ao Airbus, está cruzando na presente, seguirá a aeronave da TAM. Passou 2-0. 3-2-9-0, segue via Juliette, portão 08. Juliette pro 08, tá 3-2-9-0. Consiga aqui no Quebec Serra. Desça com referências visuais, tem frequência livre e nenhum tráfego no setor informado. Guará 1-8, aguardando cópia ao número 3. Pastor 2-0, segue o Airbus da TAM até a Juliette, após ingresso a Juliette, Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-2. Aeronave à sua frente, vai até o portão 08, não vai influenciar no táxi até o ponto de espera. O ajuste no 0-1-2, com o número 2 no ponto de espera, o Pastor 2-0. Juliette, Pastor 2, ponto de espera, seguir a aeronave da TAM, Juliette, Índia, no ponto de espera, torre 18-95, Pastor 2-0, muito obrigado, bom trabalho. O número 67 na escuta. Boa tarde, é o Fênix 07. Fênix 07, confirmando a Força Aérea 7107. Afirmativo. Aguardando o copo número 4. Atenção, por conta e risco? Por conta e risco autorizado, aguardando. Ato. Controle, Oxenet 6254, pode chamar o centro? 6254, Recife 251-3395, bom voo. 1251-3395, muito obrigado. Bom dia, senhora. Bom dia. Nível, da Euleda Bidev, a saída, decolando 0 direita após 5554, código 1208, controle. Uno, correto, 4089, chama pronto, portão 3. Uno, no 67, pronto, cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, veio peso Luna 0, bridge, peso Luna 6, BHZ, DCT Trive, DCT Poços de Caldas, restantes conforme rota. Nível 400, saída da Euleda Motiva. Decolada 10 direita após, controle 1208 e código 5565. Uno contato radar, 110, saída Conde. Precisa Conde, rouba 5 anos. Tanto e pronto, passou 2-0. Passou 2-0, até cabeceira 1-0. Gente, baterá a posição, passou 2-0. Solo Salvador, Fênix 06. Fênix 06, Força Aérea 7106, aguardando cópia número 3. Gente, vai aguardar acionado por conta. Afirmativo, já informando que já tem uma aeronave acionada, o Fênix 07, do mesmo grupamento, já no pátio 3, no correção, no pátio militar. Reporta a correção, mantenha a escuta para a cópia, o Fênix 06. Ok, mantendo, apenas para informação, o Fênix 06 já está acionado, está visual com o 07, que está acionando no momento, ok? Gente, grato. Ô, solo, gol 1867, pushback, portão 10. 1167, 10 já foi autorizado, chama táxi. Confirmado, é portão 9, ok? O gol 1867. 1167 no 10, livre, chame pronto para o táxi. Ok, é no 9, ok? Portão 9, o 1867. É o 1867 que tá chamando? Eu escutei 1167. 1867, portão 9, pushback, acionamento. Gente, então o número 2, o 1167 já chamou no 10, foi autorizado. E o senhor vai aguardar como número 2 no setor. Guará 18, pronto, cópia. Do Brasília, via Upper Zulu 17. Formosa após Upper Whisky 10, o nível 380, saída Arbor, Elefa, decolada 10 direita após, 5523 o código, 1208 controle. Opa, confere. A restrição na decolagem deverá manter a proa, limitado à 15ª milha de Salvador. Se houver falha de comunicações, nessa posição voará direto à posição Tuca. O Guará confirmando, pastor 2-0. Bem-vindo, decola, manterá a proa, até 15ª milha, após o cheiro direto Tuca, pastor 2-0. Afirmativo, 15ª milha, tem decolagem autorizada, pistão 0, vento 180 graus com 079. Iniciando a decolagem, passo 2-0, agradeço. 7, informação papá, referido nível 160 para barreiras. Sente o número 4 para cota, guarde Momo, transição Vatap, Momo Vatap para barreiras. Momo Vatap aguardando o trip. Lima Quilo Zulu mantém escuta o número 5 para cota. confirmando 3h23, autonomia? Autorizado, Índia-Alfa, no ponto de espera, torre 1 noite, decimal 95, ajuste 1013, correção 1012. Tude até Serra Nova e Betão Fox. Gente, vai manter agora 3.500 pés, hoje o Lúcio Lé de Serra. Zé do Sol, 8, Pastor 20. Obrigado, Matheus. Até o hotel, Guarau no 8. Solo, Fênix 06, tá pronto para o táxi. Controle, boa tarde, Pastor 20. Confirma, Pastor 20. Afirmo. Contato radar, o Pastor 20, suba para o 270 e inicialmente mantendo a proa. Contato radar, acessar o 270, manterá a proa, Pastor 20. O Rumba 51 mantenha inicialmente o 050. Confia para o Rumba? Inicialmente mantenha o 050, aguarde atenção ao, ao nível 110, 110. 7 para nivelar 050, Rumba. Atrás da Serra, através de Cato. Até a Juliette Serra, chame torre 1895, bom pouso. 1895, Serra Juliette Serra. As duas aeronaves Fênix vão voar em ala ou separadas? Separados, o Fênix 07 está com destino Rio de Janeiro Galeão e o Fênix 06 destino Brasília. Informação no radar parece 4.100 pés. Romeu Hotel Juliette Serra, autorizado o cruzamento da final da 10. Reporte para girar a base da 17 pela direita. Autorizado a cruzar o prolongamento da 10, Samara, a perna do vento para girar a base da 17, Hotel Juliette Serra. 10 no 120, bom passar pela saída. É, decola da 10 com curva à esquerda. Poderia apenas confirmar três pontos de frequência? 5543 o código, frequência de departure, de saída, 1208. Ok, 5543 208. A frequência, três pontos de frequência, respectivamente. Está pronto para o táxi, 7-0. O 7106, Fênix 06, está autorizado o táxi até o ponto de espera do hotel como número 2. Lá chama pronto para cruzar a pistola 028. Até a ponte de espera do hotel com o número 2, o Fênix lá chamará. Muito manter a ponte de espera. Autorizado o cruzamento da pista 1-0 para o Guará 1-8. Autorizado o cruzamento de imediato. 1-0, posição. Guará 1-8, autorizado. 07, está acionado, pronto para a cópia e táxi. Sente o 7107, Fênix 07. Estamos entrando em coordenação com o centro para descobrir qual é o seu transponder, porque não temos o seu transponder aqui. Ok, gente, só